Iniciando o nosso gramofone, nós ouvimos o pedido do Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá. Orlando Silva cantou de Cândido das Neves, última estrofe. Vamos ouvir agora o pedido da Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha, e pediu com Gilberto Alves Adeus. Depois tem o pedido do Manuel Lopes, da Vila Formosa, que pediu com Francisco Alves, Cinco Letras que Choram Adeus. E para Denune dos Santos, do bairro de Guaianazes, Orlando Silva vai cantar Amigo Leal. Também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. D'água, ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém, quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Adeus. A tristeza mal contém, até hoje estou vivendo como meu destino quer. E este amigo até agora não sabe que eu vim embora por causa de uma mulher. Com toda a resignação, pra eles a vida é bela. Hoje ele vive com a fia do meu coração. Pra eles a vida é bela, pois ele vive com ela, fiada no meu coração. Escute, meu grande amigo, preste atenção no que diz, me despedi. A

Nós ouvimos o pedido do João Gonçalves do bairro da Penha. Carmen Miranda cantou de Assis Valente, Camisa Listada. Para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, João Petra de Barros cantou de José Gonçalves, Marino Pinto e Jota Cascata, Santo Antônio Amigo. E para o Luiz Barbosa, da Vila Cisper, Noel Rosa cantou dele, Com Que Roupa. Vamos ouvir agora os pedidos do João Vargas, que mora no bairro de Santana, e pediu com Francisco Alves, Onde o Céu é Mais Azul. Depois tem o pedido da Maria Carmen Rodrigues, do bairro do Tremembé, que pediu com Silvio Caldas Maria. E para Maria de Lourdes, do centro da cidade de São Paulo, Francisco Alves vai cantar A Lapa. Vamos ouvir. Mostra o sul, aí se encontra o meu país, o meu Brasil grande e tão feliz. E tem junto ao mar palmeirais, no sertão seringais e no sul verdes pinheirais. Com jangadeiro que namora o mar, verde mar a beijar, brancas praias sem fim quando vai luar. Garimpeiro que lá no sertão procura estrelas raras pelo chão, e um boiadeiro que tangendo os bois trabalha muito pra sonhar depois. E se é grande o céu, a terra e o mar, o teu povo bom não é menor, mas o que faz admirar, eu vou dizer, guarde bem de cor. Quem vê o Brasil que não tem fim, não chega a saber por que razão este país tão grande assim cabe inteirinho em meu coração. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão e cabe bem direitinho dentro do meu coração. Maria, Maria, de olhos claros cor do dia, como os de Nosso Senhor. Eu, por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de amor. Maria, no dia, minha querida,

Nós ouvimos o pedido da Maria de Lourdes, do centro da cidade de São Paulo. Francisco Alves, cantor de Erivelto Martins e Benedito Lacerda, A Lapa. Para Maria Carmen Rodrigues, do bairro do Tremembé. Silvio Caldas, cantor de Ari Barroso e Luiz Peixoto Maria. E para o João Vargas, do bairro de Santana. Francisco Alves, cantor de João de Barro, Alberto Ribeiro e Alcir Pires Vermelho. Onde o céu é mais azul. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Coisa de um minuto e meio. Já tem mais gramofone aqui na Cultura M. Não saiam daí. Aécio Neves, governador de Minas, apoia Geraldo Presidente. Ele foi um grande governador de São Paulo e vai ser também um grande presidente para todos os brasileiros. Vote Geraldo Alckmin, presidente 45. Paulo Souto, governador da Bahia, apoia Geraldo Presidente. Geraldo Alckmin é um administrador moderno, preparado, competente. Tem compromissos com a Bahia e tem os melhores projetos para o Brasil. Geraldo Alckmin, presidente, 45. Brasil AM, música e informação sobre fatos, personagens e discos da música popular brasileira. Brasil AM, domingo em dois horários, às 9 da manhã e às 6 da tarde, aqui na Rádio Cultura. No domingo, a eleição, não tem conversa, não tem pressa, o homem que liberta de votar com fé. Não importa a condição, eu vou guiando, pedalando, de ônibus lotado, eu vou a pé. Vou até no meu ceguinho de carona, com vizinho, de joelho, de barquinho, se Deus quiser. Outubro, sou Lula e compareço. Comunicação à força do povo, PT, PCdoB, PRB. Eleições 2006. Nestas eleições, você vai votar em 5 candidatos. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. No dia da votação, compareça à sua sessão eleitoral com o título de eleitor ou documento de identidade original com foto e apresente para o mesário. Carteira de motorista também vale. Para votar, digite o número do seu candidato. Confira sua escolha e, se estiver certo, tecle confirma. Se não estiver certo, aperte a tecla, corrige e repita a operação. A urna eletrônica garante uma eleição rápida e segura, mas nada, nada substitui a sua consciência na hora de decidir o seu voto. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. Justiça Eleitoral. Gramofone pela Cultura AM. 8:39, já estamos de volta com o nosso gramofone pela Cultura M. Eu quero agradecer a todos os participantes do programa de hoje. Lembrando que para você participar é só ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí é simples e fácil. Você liga, fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Só isso. E a gente vai ficar muito feliz em tocar a sua música aqui no nosso programa, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. É apenas um número de telefone, mas são várias linhas. Se 10 pessoas ligarem no mesmo momento, todas as 10 serão atendidas, porque é um sistema que a Cultura implantou para que você, todas as vezes que ligasse para cá, tivesse o telefone livre para que você pudesse falar conosco. Então, ligue para a gente e participe. O telefone é o 21-823081. 21-823081. Antes de encerrarmos o programa, eu estarei repetindo o telefone e torcendo para que você participe. Vamos ouvir agora no nosso gramofone Alcide Gerardi, depois Antenógenes Silva e depois Araci Cortes. Seu nome encantador. através da simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. Tu exiges palavra pequenina, perfume que alucina, mulher fascinação. Fantasia que enche de alegria meu terno Alassi Cortes cantou a composição de Ari Barroso em parceria com Olegário Mariano, Tu Quer Tomar Meu Homem. Antenógene Silva cantou de Lina Tessi, Rainha do Meu Coração. E Alcide Gerardi, de Antenógene Silva e Miguel Lima, Sueli. 8 horas e 49 minutos no gramofone Cartola. Que história, meu sorriso é por consolação, porque sem contar para ninguém ver o pranto do meu coração. Desde se eu disser não crer, depois de derramado, ainda soluçando, tornei alegre, estou cantando. Jura, jamais eu quebrarei e todo pranto esconderei. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Mas resolvi garantir meu futuro. Seja você tão feliz, vivo muito bem. A poesia não dá camisa a ninguém. É, digo bem. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Seja você tão feliz, vivo muito bem. A poesia não dá camisa a ninguém. É muito bem. Thank you.

Toninha Costa cantou de Miguel Prado, versão de Haroldo Barbosa, Dorme. E o computador me derrubou aqui, estava Heleninha Batista, mas é Heleninha Costa, grande Heleninha Costa. Antes a gente ouviu Dalva de Oliveira, de Hervé Cordovil, Esta Noite Serenou. 9 horas e nós estamos encerrando o nosso gramofone, que estará de volta amanhã às 8 horas da noite com mais pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes e a boa música dos anos 30, 40 e início dos anos 50. Para você participar do nosso programa, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. O telefone é o 2182-3081. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estádio, e a gente vai ficar muito feliz em poder tocar a sua música no nosso programa, falar o seu nome, o nome do seu bairro, da sua cidade e do seu estado. No programa de hoje, seleção musical Marta Fonte Herrada, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente vai para o intervalo comercial, já já a gente está de volta com musicalidade e as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. A gente volta já já, é rapidinho. Ah sim, daqui a pouquinho às 10h40 tem Lima Duarte no centro do Roda Viva com apresentação de Paulo Marcum e transmissão pela TV Cultura e também pela Rádio Cultura M. Já já tem musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou... Gramofone.